Pois você, quando você aprende que todo mundo é Deus, a hora que você fala que o outro é ignorante, que o outro é ruim, que o outro é não sei o quê, que o outro é menos, que o outro não sabe, que o outro não é evoluído, que o outro... Você está subestimando aquele Deus de despertar, aquele Deus de fazer, aquele Deus de criar. Você também tem o quanto divino do outro. E criando um monte de ilusão, está preso. Aí aquele que você tanto critica, nada mais é do que um espelho daquilo que você tanto não quer ver em você. Repete essa frase, por gentileza. Aquele que você tanto critica, nada mais é do que um espelho que você não quer ver em você. É isso. Aí você tá calendo o outro. Você não quer ver que você é igual. Que você é muito semelhante. Pra não ser igual, porque nada é igual nesse universo. Você é muito semelhante ao outro. Né? Eu sempre falo. Cada um tem o dia que merece. Ai, cada um tem o dia que merece. Às vezes o dia tá ali, ele não tá tão. Tão estudado. E ele tá muito apegado, às vezes, ao amigo dele. E daí, nisso ele começa a sofrer quando a pessoa está sofrendo ali na vida. E ele passa o seu campo vibracional e ele também fica naquele problema. Aí a gente vem e fala, oh, sai disso. Sai dessa, abre o teu olho. Não nessas palavras, lógico. Quando eu diria, vai se fazer, não é por aí. Porque não é, filho. Vocês têm as suas escolhas. E vocês vão direcionando isso. E isso vai levando vocês para o melhor que vocês podem ser. Amém. Cada um tem o dia que merece. Ai, cada um tem o dia que merece. Eita. Cheguei. Salve sua força, moço. Salve. Salve seu poder. Salve sua luz. Tudo bem com você? Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Eu sou Tata Caveira. Tata dos Caveira, Tata Caveira. Tata Caveira, tá bom. O que, é que o senhor sente quando os cantam aquele ponto soltar o bode preto meia-noite na canunga? Ah, filho, é gostoso, não. Você que é bom. Graças a Deus. É, eu gosto. Tivemos a intuição de estudar um pouco do livro Consolador consigo, na parte que trata da transição. Certo. Primeira questão que ele coloca nesse tópico, o Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, é que pergunta, é fatal o instante da morte? Daí a resposta, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então responde do jeito do senhor. É fatal o instante da morte? Fatal, fatal o quê? Pra mim não é fatal, porque a vida continua. Pra mim não existe fatal. Uhum. Dessa forma. Mas... No sentido de inevitável. Inevitável? Inevitável, inevitável não. Porque você é responsável por tudo. Até, como o próprio Emmanuel disse, que tirando por causa do suicídio, que é o que ele queria expor naquela época, que tudo era oriundo das grandes forças e grandes matrizes que cuida da espiritualidade do homem aqui. Mas você que determina a hora da sua morte. Você que dentro daquela chama interior, dentro da sua centelha interior, desperta a hora, toda hora que você decide para onde você vai. Você que é um guia. É inevitável? Não, é uma escolha. É inevitável o fato... Ah, tá, mas é inevitável que todo mundo vai morrer. Não, é uma fase normal. Mas você decide a hora e como você vai morrer. Você não precisa dar simplesmente um tiro na cabeça para você decidir. Você escolhe os fatos, as energias, você vibra tudo aquilo para que o seu desencarne ocorra. Lógico, quando você emana isso, o universo capta. E daí ele gera toda a situação para você. Entendeu? Quando eu falo isso, às vezes a pessoa começa a criar um monte de coisa na cabeça. Não. Você emana isso, o universo capta as grandes forças, as grandes matrizes do universo, não importa o nome que você queira dar, te devolve isso da forma que é necessário dessa vibração. Mas é aquela hora que você fala, não, eu já aprendi, aprendi o que eu queria aprender, ou pra mim tá bom, dentro de um ciclo que é natural, isso pode, você vir, isso você curte, você longa, você mede, você, e de repente, a pessoa tá bem, vem, dá um troço, tudo depende dela. Mas tudo isso começa com ela. Ela que manda para essa grande força e essa grande força traz a fazer acontecer. E daí, embora. Você é o dono de tudo. Se você tem um livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio até nisso. Basicamente, o senhor está ajudando a gente a compreender que, apesar de estar escrito ou ser pré-determinado o momento da morte, você interage muito com esse momento da morte quando acaba antecipando de uma maneira ou de outra. Vamos lá. Você interage com cada escolha que você tem. O que está muito pré-determinado é o momento que você vem. Você decide como você vai vender, você reencarna, tem tudo, mas dentro disso você tem várias escolhas. Se altera alguma coisa dentro de você, suas escolhas vão se mudando, vão se moldando. Se você cresce, você está evoluindo, se você desperta outras situações interiores, você vai moldando tudo isso. E essa energia e esse reflexo emana no universo e ele te devolve isso da forma que você precisa. Não adianta eu vir aqui falar a hora que você vai, pois você pode me emanar isso. Mas você também pode mudar. Aquela hora não. É você que controla, não sou eu. Nós ajudamos esse desencarne, ajudamos as pessoas a fazer a passagem. Mas quem manda isso é você. Porque o Deus interior é teu. Se você tem o poder da vida, você tem o poder das passagens. Nós que vamos guiando tudo isso. Não existe uma coisa tão pré-determinada como se acredita. Está na hora de despertar um pouco dentro desse pré-determinado. Não é tão estático, tão fechado. Nasceu, vai morrer ali, que o seu caminho é só esse dentro. Não. Existe um destino fechado. Nós somos senhores do destino. Nós temos o livre-arbítrio divino na Terra e escolher o que vai fazer. Se eu escolher, de repente, aqui dentro das minhas ilusões, eu mudar tudo. Mas o que vale não é a minha consciência que determina. Dentro das ilusões, uma pessoa pode se suicidar. Aí é uma coisa, ela está pregada em ilusões. Mas o que faz você escolher a hora que vai morrer, isso é para todos, aí é o seu íntimo. Aquilo que você às vezes não tem acesso. Quando você já falou, não, já deu. Já acabei, já resolvi tudo que eu queria. Pronto. Você está da caveira? Eu. Quando alguém ouve o Emmanuel responder que todos os casos de desencarnação são determinados previamente, e aí ouve o senhor dizer, não, tem muitas variáveis, ela pode então asseverar que o senhor, como todo mundo pode, tem um diferente entendimento do que o Emmanuel tinha quando escreveu. Ou que tem o mesmo passando uma outra visão da mesma coisa, mas falando a mesma coisa. Porque quando o senhor traz o eu maior, está falando que você é Deus e se é determinado pelas forças superiores. Você também é elas, então você que decide. Exatamente. É assim que deve se compreender ou que o senhor tem uma visão diferente do Emmanuel? Não, eu tenho uma visão bem próxima. Claro. É que a forma que foi passada naquela época, que era necessidade daquela época, é uma. Sim. A forma que eu estou passando é uma outra, talvez um pouco mais aberta. Sim. Mas essa prévia determinada, eu quero que as pessoas entendam que vem delas, do íntimo delas, conectado ao espírito, que é o eu maior dela, né? O eu maior, vamos dizer assim, essa força do eu maior, que também faz parte dela, que é essa grande força do universo, que faz assim. o desencarne acontecer. Antes então, desencarna. Isso. Muitas vezes, mas daí, a parte que muda um pouco é, entre o que eu estou dizendo e o que ele disse, é que você pode escolher em determinado ponto da sua vida. Isso. E essa escolha, o que ela pode fazer é só abreviar, não estender. Pode estender também. Pode? Pode. Você pode estender também. Se você, às vezes, veio com uma... Mas você mudou algumas coisas no seu íntimo, aprendeu, modificou todas as suas crenças, suas verdades, você está no caminho de evolução, você elucidou e estendeu mais um pouco, você pode ir embora. Não tem nada no universo que fala, não, já era combinado, é esse. Porque quer a sua evolução. Às vezes vê mais oportunidade da sua evolução continuar mais um pouco e se estender. Como pode também haver, você até veio mais para ficar um tempo maior, mas você não está aprendendo. Você aqui não tá levando a nada. A coisa você não está evoluindo. Digamos assim, está aí. Tem um corte, você sai e desencarna antes. Pô. Agora explica essa segunda parte da resposta. Ele disse assim, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Que forças são essas? Os senhores do karma? Não. Os senhores do karma estão muito mais relacionados a essas situações em que as pessoas estão num momento grandioso de ascensão, de resolução de si, daquilo que ele aprende e desenvolve no seu íntimo. Essas forças, é uma força muito maior, essa força não tem... Não é nem ligado, muitas vezes, a estudiosos, ou melhor assim, a orientadores terrestres. Essas são as forças mais profundas. Isso é uma força muito mais profunda que o humano tem com a sua ligação com o universo. Então, essas forças que também, essas grandes consciências cósmicas, que também evoluem e ajudam a evoluir e tudo... O plano terrestre, não só ligado a esses outros seres que estão ligados à nossa evolução, mas essa força muito mais, que vai muito mais além da nossa compreensão. Uma força que interage do nosso eu com esse eu, com essa conexão com o universo, fazendo assim, podendo haver vida ou acabar da vida. Aprecio muito o seu posicionamento, às vezes, de dizer assim, esse é o jeito que eu estou passando, isso é o que eu penso. Pode aparentar que exista discrepância, e o senhor mantém firme o posicionamento inicial. E agora que eu estou vendo um pouco do estudo que a gente vai fazer, eu vejo que ali na frente ele volta um pouco para o que o senhor falou também. E vamos chegar lá. Aí, outro estudo que vamos fazer com o senhor. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Fala mais da condição de suicida e essa história de quando diz assim que ele é escravo das condições externas na vida do orbe, no entanto, ele é livre no mundo íntimo. É bem isso que eu estava falando. O suicida, ele está preso o quê? Ele está preso em escravo das ilusões. Ele está totalmente tomado por tantas ilusões de fora do mundo, dos ideais, da sociedade, da civilização que ele está vivendo, que ele vai acreditando e dando um poder grandioso para tudo aquilo. Você vê que o suicida está sempre fazendo o ato, ou ele está em depressão, ele está se faltando de alguma coisa, ou ele acredita que a vida não vai mais. Ele vai se criando um monte de ilusão e se arraigando isso e aquilo. Vai tomando tanto com uma força tão grandiosa até ele chegar ao suicídio. Quando ele chega ao suicídio, ele vai chegar no mundo astral na mesma condição de consciência. Se ele chegou lá e se suicidou, ele não vai chegar com as outras. As ilusões vão se dissipar, elas vão estar lá. E do mesmo jeito que ele já viveu uma vida umbralina viva, ele vai viver uma vida umbralina no astral, onde vai ter um poder grandioso naquilo. Porque vocês aí pensam uma coisa, vivem uma coisa, mas a densidade da matéria, ela limita o poder de ação de algumas situações. Então é tudo um pouco mais lento. Você vibra, mas a situação para acontecer no seu plano, ela vibra e acontece com mais lentidão do que no meu plano. Dentro disso, no meu plano, a velocidade é maior. Aquela pessoa presa às ilusões, ela vai captar e vibrar o ambiente que ela está, que ela está ali conectada. Automaticamente ela vai estar em lugares ruins, em lugares que não tem muitas condições boas. Ela vai estar vibrando naquela faixa igual nos semelhantes que também já foram para o suicídio. Apesar de hoje, no umbral, foi tudo muito... Há também uma evolução para que as pessoas cada vez mais se lucidem e até é muito mais bem amparado aos suicidas, aqueles que querem ser amparados. Mas esse povo está preso nas suas culpas. Aí você fala que daí os senhores do karma começam a observar esses culpados, pois eles se colocam assim, eles são escravos assim, pois no íntimo ele é livre. Porque o íntimo é o quê? É o seu interior. Ah, todas essas crenças, esse escravo, ele está nas ilusões. Ele está numa mente fantasiosa, criando ele como punitivo. Mas não existe certo e errado. Não existe certo e errado, o que acontece? Ele não está punindo nada, ele que se pôs lá, ele está vibrando. Ah, tem um Deus que falou, você se matou, você vai sofrer. Não, ele que se pôs. Pois na hora que ele desperta isso, ele consegue se refazer energeticamente, ele consegue se tratar e aprender que foi uma responsabilidade dele, não uma culpa, mas uma responsabilidade dele estar naquela situação. Então ele tem todo o direito de poder voltar e melhorar aquela situação que ele se pôs. E isso é muito mais bem feito e mais voltado nisso, até no Vale dos Suicidas, para que as pessoas despertem isso com mais velocidade. Parece que a pessoa, segundo essa colocação que eu li para o senhor agora de pouco, que por questões do que fizeram na vida passada e o que acumularam nas próprias vibrações, trazem no seu mapa de provas a tentação, no caso do que foi suicida na vida passada, de desertar da vida expiatória e retificadora nessa vida. Então segue-se disso que aqueles que se suicidaram vão ser apresentados dentro do mapa da encarnação dela com oportunidades para as mesmas atividades, seja o suicídio ou estupro ou qualquer coisa nesse sentido disso. Se isso não tiver mudado dentro dela, se não entrevidas no meio do desencarnado, tiver tido uma grande catarse, uma grande modificação de entender por que ela estava naquelas ilusões, isso muitas vezes ainda vai estar lá, esses resquícios. Mas são crenças dentro dessas ilusões no íntimo dela. Está lá. Ela vai retornar. Ela só adormeceu. Mas o que está lá dentro está lá. Se quando acontecer uma coisinha, pois essas pessoas estão sempre nas ilusões, elas estão sempre se colocando como vítima. Ela está sempre se vitimizando do mundo. Ela está sempre mimada. Ela está sempre se colocando assim. O povo pode achar, pode xingar, pode falar o que for, porque eu não estou tendo dó, porque eu tenho uma outra visão. Eu lido com isso totalmente. Não tem que ter esse vitimismo e dar poder para isso, porque as pessoas se colocam na situação que a pessoa está entrando nesses males, nessas ilusões da alma, do ego, e aprisionando a sua alma, e entrando um monte de besteira na cabeça. Por que é? Então o que vai acontecer? Quando ela reencarna, ela começa a despertar. Ela vai atrair na sua vibração, porque ela está afinada na vibração dela. Ela está familiar, ainda que está ali naquela faixa, ela traz os amigos que estão naquela faixa e ela vai passar tudo aquilo. Automaticamente ela emana aquilo para o universo, então o universo vai trazer para ela como ela se melhorar dentro daquilo. Dentro disso que ele vai se melhorar dentro daquela situação, muitas vezes ela tem a possibilidade de chegar a ter vontade de se suicidar de novo. Daí ela pode se afinizar também com seres desencarnados, com suicidas, pode se afinizar com tudo isso. Como também não. Ela pode, no meio do período, até na infância ou na adolescência, não sei onde, ou até entre vidas, de repente, ter um despertar, ver que aquilo tudo era uma grande ilusão e modificar o interior dela, onde ela já não vai ter mais. Ela vai ter uma vida tranquila. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Ou seja, o que o senhor falou, que é sim possível modificar o determinismo. Exatamente. Mas tem. Quero que vocês entendam que nós temos o livre-arbítrio e nós somos essa grande força do universo. Cada um em um ponto tem esse Deus interior, tem essa extensão divina interior, onde quando alcançado, quando deixando esse íntimo florescer, sem estar escolhendo e tirando situações pré-determinadas, pois o pré-determinado foi você que pôs também. Pois é a sua escolha. Uhum. Quando você muda, você se transfere, você cria, você se renova, você vai tomar novas escolhas. E vai assim crescendo na vida. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E aí? Aí eu te falo uma coisa. Aí agora eu vou falar uma coisa pra tu. Será que é só o suicida que atenta com a luz divina? Pois o suicida, o que ele está tentando? Com a luz divina, com a luz interior. Pois se nós estamos começando o papo aqui falando que todo mundo é Deus, e o eu maior vive dentro de todo mundo faz parte dessa grande consciência cósmica, então o divino somos todos nós. Então ele está indo contra o divino. Mas quando você também não está observando esse Deus interior, quando você não está observando aquilo que a sua alma fala, você está indo contra você, você também não está indo contra o divino? Quando você está indo contra a sua pessoa, arraigada a ilusões dos ideais do ser humano, e muitas vezes está julgando, ah, fulano, aquele ali, o irmãozinho que veio hoje no centro, não sei o quê, é um suicida. Ó, fulano, na vida passada foi suicida. E aí, olha com o olho meio torto, olha o obsessor com o olho meio torto, sempre apontando, mas não vive uma vida plena. Vive uma vida de pura ilusão. Muitas vezes, muitos ideais, na pompa de muita coisa, que é iluminado, que é isso, ou dentro de um monte de coisa que vai colocar na vida, esquece de observar quem realmente é. Esquece de deixar Deus para fora, deixar esse divino se manifestar. A expressão divina em você, de você ouvir sua alma e deixá-la vir. Quando você vai fazendo isso, você também vai se destruindo. Pois daí começam as doenças. Pois daí você começa a ir contra o seu divino. Todo aquele que vai contra o divino, ele está indo uma própria ignorância do ser, se dissolvendo e tirando aquela, se degenerando e tirando aquela evolução e aquela atitude de ir melhorar. Pois o corpo é um mecanismo para a gente aprender a estar aqui nos direcionados. Então, dentro disso, não é só o irmão suicida que se colocou nessa situação que está em contra o divino. É uma grande parte de todas as pessoas que estão tão presas nos ideais, tão presas num monte de ilusão do dia a dia, querendo parecer alguma coisa para o outro, também está em encontro divino, pois não observa em você o Deus que existe. Vou falar um ideal, o senhor fala se cabe nisso. A pessoa tem o ideal que os animaizinhos não sofram com a maldade do ser humano. E vendo uma maldade contra o animalzinho, fica com ódio e quer fazer uma maldade com o ser humano. Um ideal, pois ela não respeita o outro. Porque e contra os animais é algo horrível. Como encontra um ser humano é algo horrível. Mas é uma coisa, uma natural, é o natural. É respeitar o próximo. Se aquele está naquela ignorância, ele não gosta. Você precisa respeitar e respeitar o divino que existe dentro dele. Ele está ali, naquele momento de ignorância dele, está ali, naquela ilusão, naquela treva danada, querendo maltratar o bichinho. Mas não é porque o bichinho também não é indefeso. Pois tudo nesse universo vibra. Se o bichinho está atraindo uma situação ruim dessa, ele também tem no seu interior aquele campo de vibração. Se tudo tem uma certa consciência, tudo tem uma naturalidade, quem vai dizer que o bichinho é indefeso? É vítima. Não existe vítima na vida. Olha. Nem os bichinhos. Olha, se ele está lá, infelizmente ele se pôs. Ah, você tá maluco? Não tô maluco, é nada. Entenda que tudo no universo vibra. Não existe nenhuma vítima do universo. Existe, todos estão vibrando e crescendo para uma evolução maior. Então, nisso, por que o bichinho é vítima? Não é vítima, não. Ele está passando ali, infelizmente, como uma pessoa na rua pode estar apanhando de outra. De um outro ignorante que acha que da rua não tem vez. Quando atira fogo nos índios, quando tem fogo nos moradores de rua, também ele não tem ali. Ele é vítima? Também não. Infelizmente, ele vibrou naquela situação. Ele tinha os ideais e as crenças dentro dele. Eu estou falando que isso é certo de forma alguma. Estou falando que as pessoas que fizeram isso não tem que ter as penas da terra? Tem, lógico que tem. Tudo isso para você viver em sociedade precisa de uma ordem. Concordo. Mas não estou falando que é vítima. Também não estou falando que você criar os seus ideais e atacar o outro. Porque se você quer matar a pessoa que bateu no cachorro, ou bater nela, fazer um monte de... Você está agindo do mesmo jeito que você também está agindo contra um outro animal. O ser humano também é um animal. Ah, fala que uns dizem que é racional. Não sei muito se é racional ou não. Mas é um animal. E se você está querendo atentar com ele porque ele está batendo no outro, é a mesma coisa de você querer atentar com um outro animal que está batendo em outro animal. É animais. Só que ele tem uma ignorância maior, pois ele está encontrando um bicho, às vezes, que está se colocando ali. Mas você precisa respeitar. São tantos ideais que as pessoas põem e não conseguem observar e aceitar assim, também não aceita o outro. E esse que estava maltratando o animal, ele tem em favor dele a situação de que ele não gosta de animal. E essa que está batendo nele, tem contra ela a situação de que ela gosta de animal. Exatamente. E vir um animal batendo no outro, vai e quer fazer mal para esse animal. É incoerência. Se ela tem tanta evolução, se essa pessoa tem tanta evolução... Ou tanto amor pelos bichinhos. Tanto amor pelos bichinhos... Ela não tem, ela tem afeto pelo bicho, mas ela não compreendeu como é a vida. Pois ela está tão ignorante quanto aquele que não tem amor nenhum pelo bicho. Pois aquele que ela julga que não vale de nada, que é o ser humano, ela quer desfazer, ela quer matar. E aquele que ele julga que não faz de nada, que é o cachorro, que é o gato, que é o bicho que seja, ele também quer fazer. Então são duas pessoas que vibram iguais. Por isso que ela se atrai. Por isso que elas estão ali, sempre vivendo seus conflitos próximos, pois um respeita o outro. Então, voltando dentro desse exemplo, os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmo. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. Porque ela se põe naquela situação, ela vai ver aquilo. Ela vai viver aquilo numa constância na vida dela, porque ela se culpa, ela se põe um monte de proteção ainda dentro das ilusões, e ela precisa regenerar, ela precisa refazer. Então ela se coloca naquilo e vive aquilo de forma tortuosa, até ela se tirar. Até ela? Se tirar daquela situação, se evoluir com aquilo. Claro, claro. É alguém ali se aprisionando na ideia de que para ela estar em paz e ter a verdadeira alegria, todo mundo tem que fazer o melhor, menos ela. Exatamente. Exatamente. Eita. A pessoa se coloca acredita que o mundo é errado e ela está certíssima. Ela senta no trono e se observa. Sentada em cima do próprio rabo, como eu gosto de falar. Tá na grande ilusão. Porque é fácil. E é que eu tô com a boca aberta aqui hoje. Isso é fácil. Que boca aberta. Entra num monte de gente. E as pessoas às vezes entram na espiritualidade, para estudar a espiritualidade, e começa a aprender um monte de coisa. E daí elas começam a entrar numa viagem que ninguém está iluminado, que a grande população não está, a grande população está ignorante, que a grande população é assim, que não sei o quê, que as pessoas, que ela é iluminada, que ela é assim, que ela é assada. A partir do momento que você se acha iluminado, que você acha que você é tão esclarecido espiritualmente na vida e o mundo inteiro ignorante, você está tão ignorante quanto o mundo. Você está? Tão ignorante quanto o mundo. Pois você está subestimando o poder do outro, você está subestimando a inteligência do outro, você está subestimando acima de tudo o Deus do outro. Pois você, quando você aprende que todo mundo é Deus, a hora que você fala que o outro é ignorante, que o outro é ruim, que o outro é não sei o quê, que o outro é menos, que o outro não sabe, que o outro não é evoluído, que o outro... Você está subestimando aquele Deus de despertar, aquele Deus de fazer, aquele Deus de criar. Você também tem o quanto divino do outro. E criando um monte de ilusão, está preso. Aí aquele que você tanto critica, nada mais é do que um espelho daquilo que você tanto não quer ver em você. Repete essa frase. Aquele que você tanto critica, nada mais é do que um espelho que você não quer ver em você. É isso. Aí você tá calendo o outro. Você não quer ver que você é igual. Que você é muito semelhante. Pra não ser igual, porque nada é igual nesse universo. Você é muito semelhante ao outro. E existem ainda os suicidas lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Isso aí, tudo que eu disse agora. Porque esses suicidas também são os que estão presos nos ideais, nas ilusões, em todas essas coisas, criando para eles um monte de enfermidades, criando para eles várias situações que não são frutíferas, pois está querendo nesses ideais parecer aquilo que ele não é, achando que aquilo é o melhor e não observando o espírito, não observando a alma falando com ele todo dia. Ele não observa isso. Então ele não está conseguindo fazer, como as pessoas dizem, a missão dele aqui na Terra, que nada mais é do que se realizar, do que pôr o espírito para fora, do que pôr o espírito que o quer fazer. E não quer dizer que a missão na Terra é que você tem que largar tudo e viver que nem Jesus. Ah, mas será a missão de Jesus? Sua missão pode ser no seu trabalho, pode ser na sua coisa, pode ser uma coisa que faça muito bem para você. Porque se fosse para todo mundo largar tudo isso e andar iluminado na rua, não ia ter cidade, não ia ter sociedade, não ia ter nada. Mas não é esse o objetivo. Cada um é um indivíduo, e cada vez que você se realiza naquilo que você faz, que você tem satisfação, que você tem alma naquilo que você está fazendo, você está ajudando, está evoluindo tudo que está à sua volta. Pois na hora que você está se realizando fazendo o seu trabalho. Na hora que você se realiza fazendo o seu trabalho, isso gera um campo de realização das pessoas que estão estudando, das pessoas que estão envolvidas. E tudo isso vai se agregando e vai todo mundo crescendo junto. As pessoas acreditam que só ajuda quando está lá no campo religioso. Não, quando você está fazendo o seu trabalho, você também está ajudando. Na hora que você está aqui, você está realizando, conversando comigo, na hora que você põe isso, outras pessoas estão se realizando, na hora que está assistindo, outras... tudo isso vai crescendo. E na hora que você está realizando o seu espírito, você está ajudando um monte de gente junto. Essa é a verdadeira missão. Realizar-se, colocar o que é real do espírito na Terra e fazer aquilo acontecer. Colocar Deus, tornar real a vontade de Deus, o seu Deus interior, o seu espírito, e fazer isso se manifestar de forma muito plena. Onde você para de ficar julgando, criando ideal, besteira, não. Escuta aqui, ó, tá gostoso, vou lá. Não existe certo e errado. Existe aquilo que você necessita pra você. É essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Seguinte. Os guias, mentores, os instrutores, como nossa amiga aí disse, a gente tá sempre querendo ajudar, guiar. E o guia, porque as pessoas entendem que é um guia. Guia não é aquele que vai te fazer tudo, que vai te salvar, que vai te tirar de qualquer lugar. Um guia, ele vai guiar. Pega um guia no papel. Vocês têm um guia, aqueles livros. Que agora vocês estão em tecnologia mais avançada, vocês têm aquele troço. Um GPS. Isso que vocês põem. Daí vocês colocam lá, ele vai te guiar. É. Pronto, ele vai te guiar. Mas se você tá lá e ele tá falando que é pra entrar naquele lugar e você entrar em outro, Recalculando. Recalculando tudo e poder. Fala, ninguém vai te tirar. Quem tá no controle é você. Sim. Estamos guiados pra cá, mas você falar, não, é pra lá. É o seu livre-arbítrio, é as suas escolhas. Isso vai determinar tudo aquilo que você é. A gente vai guiando e trazendo o seu melhor, mas aquilo que você vai vibrando, vai abrindo, conseguimos ajudar mais. Se você não vai abrindo, vai se fechando, deixamos você passar aqui, pois você é o responsável. Você traz tudo, então a gente vai ajudando como a gente pode. Também nós não podemos interferir nesse livre-arbítrio, não podemos chegar muitas vezes. Há muitos guias que até querem, até por uma falta de estudo, por uma compaixão. Compaixão, mas não é compaixão, você é sentimentalista, por sentimentalismo, de ficar ali, tá mais ligado àquele encarnado, carregar muito das vidas passadas, de lembrança, fica ali sofrendo junto com o espírito, deixa vir um obsessor, que daí começa a vibrar no mesmo campo e não está ajudando, porque está sofrendo junto. Ah, meu, e às vezes nós retiramos. Fala, não, Sampo, tá aí, vai estudar um pouco, vai andar um pouco lá nas colônias, deixa, não fica tão ligado a esse médico, deixa ele viver. Ele precisa viver um pouco, você precisa se refazer. Pois ele começa a baixar e no meu, e na minha dimensão, tudo é muito rápido. Se você ficar rebaixando, se você ficar ali vibrando, aí o guia. E não fica achando que todos os guias sempre são tão elucidados e tão plenos de sinal, tem muito que tá ali aprendendo. Né? Eu sempre falo, cada um tem o guia que merece. Ah, cada um tem o guia que merece. Às vezes o guia tá ali, ele não tá tão estudado e ele tá muito apegado, às vezes, ao amigo dele. E daí, nisso ele começa a sofrer quando a pessoa está sofrendo ali na vida. E ele baixa o seu campo vibracional. E ele também fica naquele problema. Aí a gente vem e fala, ó, sai disso. Sai dessa, abre teu olho. Não nessas palavras, lógico. Mas a gente diria, vai se refazer. Não é por aí. Porque não é, filho. Vocês têm as suas escolhas. E vocês vão direcionando isso. E isso vai levando vocês para o melhor que vocês podem ser. Amém. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Daí ele responde assim: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. E o senhor diz o quê? Eu digo a mesma coisa. Vou ver o tipo. E não vou falar que é só suicídio, vamos deixar o suicídio ser feliz. Assim que eles podem. Vamos ficar em cima do suicídio, não, vamos falar com todo mundo. Muita gente até deixa, né? Mas fica numa grande ilusão. E vamos desmistificar isso. E não sou o primeiro, nem vou ser o último. Você vê que o próprio Emmanuel já falava. As pessoas ficam numa grande ilusão que vai desencarnar. E vai despertar e vai ser recebido por nós, os próprios anjos celestiais, pelos mestres, às vezes até pelas entidades. Às vezes a pessoa acredita que até os próprios guias que eles têm noção na vida vão recebê-los. Não. Não. Se você não tiver um campo vibracional bom, às vezes você não pode. Se você está num campo vibracional, onde você já viu uma vida umbralina, não tem sentimentalismo. você vai estar, você vai diretamente, vai estar na consciência que você está. Se você morreu infeliz, se você morreu cheio de ilusões, com um monte de coisa na cabeça, você vai estar vibrando aquilo, aquilo vai ter uma velocidade maior, muitas vezes te impedindo até dos seus próprios guias, até dos seus próprios mentores te ajudar naquele momento. E você fica tempos ali. Ou os nossos amigos que são suicidas, eles não têm guias, eles não têm mentores. Tem, às vezes ficam ali. E às vezes você, na sua loucura, também fica ali, fica aqui na terra, fica não sei onde, fica andando, fica atrás dos seus, do povo aí, da sua família, fica querendo pagar a conta. As pessoas morrem, ficam presas. Isso não muda, a consciência é a mesma. E dentro que a consciência é a mesma, se você bater o caçuleta hoje, você vai estar hoje do mesmo jeito. Você vai estar só em outro plano, é só um começo de uma nova vida, mas você vai estar com a mesma consciência. Você não vai despertar aquele passado, aquelas coisas, nada. Não é porque você leu inúmeros livros espiritualistas, não sei o quê, que você ia ter um entendimento grandioso, mas e no seu dia a dia? Você leu, isso veio de um despertar para fora. Né? Você veio, mas às vezes está tudo. Você não é 5% daquilo que você faz parecer. Não adianta você ler tudo aquilo, ter um grande entendimento da espiritualidade, da consciência, mas se você não põe em prática. Você lê, você fala para outro, você explica, você só repete aquilo que você aprendeu, mas na prática você não está fazendo com você, você não está observando. Você passa tudo o evangelho, mas você não vive ele. Você passa tudo que você aprendeu, mas você não vive ele. Você não escuta o seu Deus interior, você não escuta sua alma, você não escuta porra nenhuma. Está tudo bem desconectado e ainda não dando valor para nada que existe no plano físico. Nada, tudo não, isso não tem valor, isso, porque isso é tudo momentâneo, é momentâneo. Mas se você está naquele plano, necessita você viver, não iludido, deixando aquilo te dominar, mas dominando tudo aquilo. Dominando todo aquele conhecimento que você tem, porque se você está naquela terra, se você está naquela dimensão, naquele exato momento, é porque é ali que você necessita estar e ali você necessita aprender. E aquilo tudo tem o seu valor. Todo lugar onde você vive tem o seu valor. Não existe um lugar nesse universo que não tenha o seu valor. Se você está ali, é porque é para ali você tirar o que tem de mais rico e crescer com aquilo. E dá valor. Não precisa se apegar. Você não precisa ficar apegado a tudo aquilo. Mas dá valor a todo aquele momento, tudo aquilo que pode te proporcionar. Entendendo que aquilo faz parte da sua evolução. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transfere de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Exato. Foi o que o senhor explicou. Foi o que eu expliquei. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa da sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? Exatamente. O desencarne nada mais é do que tudo isso que ele falou. Você continuar a extensão da sua vida. É exatamente você sair de um plano, uma vida que vocês estão agora, que vão para uma que está mais avançada. Lá, por isso que tem aqui no meu plano tantas escolas, tantas faculdades, tantos estudos, tanto estudo para o ser humano aprender a lidar, a se desenvolver, a ser o melhor dele. Pois ele vem muito cru muitas vezes, pois todo o véu que tem quando encarnamos e ficamos naquela consciência e voltamos, e só vamos despertando aquela consciência passada, com muito estudo, com muito tempo aqui nesse plano. Não é, ah, morreu, já vou lembrar, quando eu voltar, já estou lembrando que eu fui o duque, o conde, não sei quem foi, porra, não vai lembrar de porra nenhuma. Vai lembrar, às vezes você vem, volta, e só fica tendo aquela recordação daquele exato momento. Você não tem acesso ao passado, você não foi relevante na sua evolução, no seu aprendizado. Não fica aí criando ilusão, achando que vai morrer, o pessoal vai vir com um textão pra você falar, ó, você foi todas essas grandes celebridades do passado. Porque o povo nunca pensa que foi um padeiro. Ah, aquela vida lá, que eu fui na vida passada, ah, um padeiro. Quando você fala isso, você fala, nossa, um padeiro, você tá. Um pescador. Ninguém nunca quer ser um pescador. Não, o pessoal quer nome. Livre. O povo quer nome livre, o povo quer ser rei. Rei tem um monte. Cleópatra, acho que no planeta deve ter mais Cleópatra. Que a pessoa faz não sei o que, faz regressão, tudo. Tu tem de Cleópatra espalhada por aí? Jordano Bruno. Também, um monte. O povo vai entrando. Um monte. É. Então as pessoas vão entrando nisso, esquecendo de observar o agora, quem elas são agora. Pois o passado já foi. O importante é o que você é hoje e o que você está tirando de hoje para o futuro. Esse agora que vai te fazer um vir melhor. Se não tem riqueza no aprendizado que você vai tomar do que você foi, não tem necessidade de você saber. Porque se tivesse necessidade de você saber, você não apagava. Não ficava inconsciente nisso. E a vida, o desdobrar da vida é exatamente isso. Você vem como se tivesse numa aldeia, porque a tecnologia que vocês estão hoje, o modo de vida que vocês têm hoje, se vocês estivessem no meio do mato, se fosse uma cidade totalmente evoluída, e eu não digo nem São Paulo, vamos dizer que você sai do meio do mato e vai para Tóquio. Como você vai lidar com toda aquela tecnologia, com todo aquele povo, com toda aquela situação? Você vai ficar assim. E vai aprendendo aos poucos a se modificar para essa nova vida. E eu não digo só pelas cidades espirituais terem uma alta tecnologia, mas toda a diferença que ela tem, porque o ser humano aqui ainda está arraigado a muita besteira, a muita ilusão. E às vezes depende para onde ele vai, ele se depara. Como muitos desencarnados dependem para onde eles vão, eles se deparam em cidades que temos amigos de outros planetas, andando livremente, temos uma naturalidade tão grande. Em muitas cidades é uma naturalidade tão, tão grande, os amigos homossexuais, as pessoas homossexuais ali andando, namorando, falando, conversando de mão dada, que para cá, se a pessoa for para lá, já fica assim. Porque achava que quando desencarnava, assim, ah, cara de besta e tem, velho. Porque a pessoa achava que esses tá condenado no umbral, e eles já estavam sofrendo. Porque na visão deles isso não é natural. Quem são as pessoas para julgar o que é natural? Tudo que existe é natural. Não existe o não natural. É. O vô Joaquim falou que tem Exu que é homossexual, hein? Tem muito. Enquanto hoje eu vou, é. Preto velho. Preto velho, um monte de gays que vocês veem aí que são. Muda. É um ser humano como vocês que foram homossexuais, que desencarnou. É só porque virou um gay, um Exu, não pode ser homossexual. Não precisa vir. E ter trejeitos ou não. E tantos homossexuais que não tem trejeito. Trejeito não caracteriza um homossexual. Um Exu tem que ser. O povo é louco, filho. Esse negócio de eu vou falar porque o povo é doido, porque começa a julgar o homossexual como uma coisa anormal, como uma coisa fora do comum. Então é tão maluco de imaginar que um guardião é um homossexual, sendo que o guardião é só uma função, como não tem policial que é homossexual. Ou vamos dizer que também não tem. Vamos dizer que não tem advogado no exército, em qualquer função que você exerça na terra não tem homossexual. Aquela não pode ter homossexual. É. Tem. Só que as pessoas ainda estão aqui dentro dessas pré-formatações. Então julgando um monte de coisa, aquilo que não é natural. Não é louco. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? A primeira colocação dele foi o seguinte: se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce, uma alegria perene estabelece-se entre corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Quando a pessoa pergunta ao seu Tata Caveira, eu vou encontrar o meu Exu depois que eu morrer? Depende. O senhor já falou um pouco aí, não vai pensando que vai encontrar com a gente. Se fez por merecer, encontro, senão não. Se você entende esse amor a Deus, em primeiro lugar, como amor a si mesmo. Entenda o amor a Deus sempre como amor a si. Pois Deus mora dentro de todos. Então quando você começa a se amar, você não é se amar ilusório, que acredita que se amar é. Quando você começa a se amar, fala, eu me amo, mas está ligado no que os outros estão vendo de você, não é amor próprio. É um amor interior. É se amar independente de qualquer coisa. Se você está bem, se você está mal, é estar do seu lado, como Deus estaria do seu lado. Independente de qualquer situação que você se põe na vida. Não se culpar pela sua responsabilidade e ficar se sacrificando, e ficar se martirizando, se colocando como o pior do ser humano. Se colocar sempre no bem, se colocar sempre na paz, nessa presença divina em tu. Quanto mais você se coloca nisso, mais você vive essa vida, mais você está a favor desse bem, e daí, lógico, você começa a entender e respeitar você, assim respeitando a um todo, a Deus e tudo mais, a esse universo grandioso, você vai estar em frequências melhores. Muitas vezes é possível, sim. É mais comum, nesses casos, você encontrar o seu Exu, você encontrar os seus amigos espirituais, os encarnados também, que já foram, muitas vezes, que estão na mesma vibração, estão ali, podem te receber de braços abertos quando é possível. Às vezes foi um pai, foi uma mãe que já está ali bem e consegue te receber. Ótimo, se aquilo for tranquilo para você. E quanto mais você fica nisso, você começa a se desapegar e ver a transição como algo comum. Imagine sempre uma coisa. A transição, tanto para vocês aí quanto para nós, é como se... Vejam quando vocês perdem não, quando um parente faz a passagem. Como um parente que foi viajar para um país que vocês infelizmente não têm acesso por enquanto. Mas um dia vocês vão ter. Ele só está longe, em uma outra dimensão, mas ele ainda continua vivo. E ele vai lá ver as experiências novas dele. E viver, às vezes, muito bem. E daí, dentro disso, muitas vezes a pessoa fica bem. Às vezes ela fica meio tristonha, porque não vai mais ter um acesso tão ligado àquele povo que continua aqui. Mas a vida que segue, pensa aí. Quanto mais desapegada a pessoa, ela vai. Aquele povo que já morreu, vocês choram no começo, choram no primeiro mês, sofrem. Mas a vida continua, a vida é um movimento, a vida é para frente, você tem que viver, a não ser que você fique muito mal, às vezes está muito apegado, mas vamos no comum, no mais, na pessoa menos apegada. Você sofre, você sente, mas a vida continua, a vida continua, a vida continua. É que é a mesma coisa, de uma hora você está vivendo outras coisas, você está aprendendo, você está lembrando daquele lá, mas a vida continua, a pessoa está com... Morreu, era casado, estava vivendo aqui, já conheceu outra pessoa ali e vai vivendo. E vai, já não estava nem pensando na esposa que ficou, já está pensando na outra que conheceu lá naquela cidade, já está com outra história. E a vida segue e vocês aprendem sempre. São dimensões diferentes, só isso. Os espíritos desencarnados, antes dessa pergunta me surgiu outra. E a gente tá chegando nos 5 minutos finais. Nossa! Não foi errado. Parece que já falamos 15 minutos. Ele sacaneou. Muita gente diz que antes de 200 anos ninguém pode reencarnar. Depois que morre. Ou pelo menos 40 anos tem que passar. Outros dizem que ninguém que desencarna vai assistir o próprio enterro. E muito menos se comunicar tão rápido, a revelia de tudo que o Kardec demonstrou. Como que é a realidade do lado daí para o senhor que vive tão próximo a isso? É. A realidade é que nada é Régua. Uma régua, nada, uma forma, nada disso. Cada um tem a sua. Tem os espíritos que desencarnam, já com uma grandiosa consciência, pois já traz isso de outras vidas, que vem sim o seu enterro. Aqueles, tem uns que vê o seu enterro e entra em desespero, tem uns que vê o seu enterro e acha que não é barato, fica observando, olhando o outro ali. Tem gente desaforada. Tem gente que tem, às vezes, um desprendimento tão grande, uma elucidação tão grande, que nem é ligado a religião nenhuma, mas sabe da vida após a morte, sabe muita coisa, que vê o enterro ali, fica ali, não se liga no povo chorar, olha tudo, aí já vem logo o povo, lá vambora, e a pessoa vai e a pessoa toma a vida dela tranquila, se elucida, e não tem regra de retorno. O retorno é a necessidade de cada um. Tem pessoa que tem um retorno muito rápido, desencarnou e volta rapidamente. A vida não precisa esperar 200, 300, 100 anos, uns 20 anos. A pessoa já volta rapidamente porque ela tem uma necessidade de repassar aquilo de novo. Tem uma outra experiência na Terra para resolver, às vezes, a experiência até mais rápida da última. Então ele vai e volta nos poucos passos de tempo. Vive, às vezes, 16 anos, 20 anos, 30 anos. Para viver aquilo, para ver o que ele não deu para resolver, digamos assim, na última, e consegue resolver mais rápido nessa. Ele precisa retornar. Cada um é um. Todo mundo é Deus, todo mundo é uma escolha. Filho. Tem regra. A regra é essas coisas. Vocês vão entrar nesses mitos e entrar num monte de fantasia. A vida é livre. A vida é livre. A vida é livre. O que ganha o homem encarnado? Interiorizar esse conhecimento. O homem encarnado que começa a interiorizar, entender que a vida é livre, ele começa a aprender, meu filho, que ele não precisa se prender a nada. Ele não precisa se aprender dentro de tantas ilusões da Terra, de tantas ilusões das coisas que vêm de fora, de preceito, de religião, de estudo. Ele pode ter, mas ele entende que tudo é simples. Tudo é um grande movimento para a evolução dele. Nada é preso. Tudo é um grande movimento para o melhor. Um grande movimento para a expressão maior. Então tudo pode acontecer de forma muito individual e muito liberta. Porque o espírito, ele é livre, ele caminha para onde ele necessita caminhar. Só quem aprisiona são as nossas ilusões. Só isso. Graças a Deus. Antes da sua mensagem final, o senhor falou um pouco de tudo o que precisou acontecer para a gente estar aqui hoje. E da sua iniciativa de ir até a equipe do diálogo. Fala um pouco disso para a gente. Agora, para que as pessoas também possam entender só um pouquinho dos bastidores, até que possamos receber mais informações no futuro. Tá. Eu já conheço há muito tempo todos os seus amigos. Eu gosto de falar amigos, essa sua equipe espiritual, essa equipe que está nesse mesmo lado que eu estou. E dentro de tudo isso, tem um laço bem fino de amizade, bem estreito de amizade. A maioria deles, não vou dizer todos, porque uns são mais, outros menos, como vocês, né? Na vida, não vou ficar com politicagem, são todos meus irmãos, né? Todos meus amigos, e uns têm um fino, estreito relacionamento com o Alfredo, com o Caputo, com os outros, com o Tirei, com mais um pouco. E dentro desse trabalho, mesmo a gente já tendo se visto algumas outras vezes, dentro desse trabalho, eu fui até eles conversar, eu, a Ívora, o Joaquim, fomos conversar e achamos todos achamos interessante essa comunicação entre você, o médium que aqui está, para a gente passar por ele mais informações, para que as pessoas aprendam cada vez mais, não que nós temos a verdade, em nenhum momento, todos que estão lá, você já tem mais de 300 mil espíritos falantes, todos têm muita riqueza, muito a ensinar, isso vai muito mais além da compreensão, muitas vezes, das pessoas acreditando que aquele é melhor, aquele não. Todos lá é uma grandiosa escola. Todos os espíritos que se manifestam, mesmo que seja às vezes o mesmo espírito que se manifesta em diferentes médiuns, que sejam diferentes espíritos, com o mesmo nome, diferentes médiums. Todos são grandiosos, é um estudo que vai muito mais além, não só no seu plano, quanto no nosso plano. Queríamos trazer também a nossa forma isso para você. Então fomos lá conversar com eles e de pronto eles já quiseram vir. E também dentro disso a gente tem outros estudos que interagimos e ampliamos para vocês continuarem a fazer alguns trabalhos juntos, outras coisas juntos, que não vem ao caso agora, claro. Revelar um pouco. Esse lá é onde? Lá é pano espiritual. Mas é o quê? É uma casinha? Não. Casinha. Não. Lá. Esse é que o senhor foi, aonde tem um diálogo lá. Tá. Eu fui na cidade. O diálogo tem centros de estudo para o diálogo no plano extrafísico, em várias colônias, inúmeras colônias, onde espíritos desencarnados estudam os médiuns que ali estão incorporando, os espíritos, como que o médium está interagindo com o espírito, como está tudo isso se relacionando, para entender aqueles que vão voltar à vida com a mediunidade, para aprender, alguns que precisam de um estudo mais psicológico, como que está sendo feito ali, o que tem de rico para se aprender dentro daquilo, para nós aqui desse plano. Tem bastidores que a gente não vê. Tem bastidores que você vê. O que levou a pessoa a estar ali, quanto dela, quanto do espírito, quanto de ninguém, quanto entende nada. Não queria falar, mas quantas vezes não entende nada, que também é muito rico. Isso, é um estudo rico, que levou aquilo. Exatamente, que levou aquilo, porque que ela está naquela condição, se aquilo faz parte dela, se aquilo está evoluindo ela, se aquilo não está deixando ela estagnada, mas está sempre evoluindo. Entendam que está tudo sempre fazendo um grande aprendizado para todo mundo. Olha só, como então, quem assiste tá reage àquilo. Isso, como que está reagindo a tudo aquilo. Então, você está aí com a sua câmera, mas tem um grande pessoal trabalhando aqui desse outro lado. Uhum. Fazendo, não só a equipe que fica aí de linha, como Caputo, Alfredo, Tiriri, mas tem outros que trabalham junto com eles, que nem se dão nos nomes, que estão aqui movimentando e te ajudando nesse trabalho grandioso. Então é um trabalho muito grandioso. E nisso eu fui numa das colônias conversar com eles, eu fui até Vitória Red, que tem lá uma base também. Uma base é o quê? É um prédio? Um prédio, vamos dizer assim. Um prédio, uma estrutura. Um prédio, como vocês veem na Terra. Um prédio, como se fosse uma escola. Onde dentro tem salas, onde as pessoas sentam para assistir. Tem sala onde as pessoas sentam para se reunir com uma reunião, como foi um caso eu com eles. Onde tem uma recepção, onde tem um recepcionista para atender e receber essas pessoas. A vida é igual. A vida é igual. E se eu chegar lá como Tata Caveira? Poxa, e eu vou chegar como? Não, mas eu digo assim, com os ossinhos e tal. Não. Não precisa andar com os ossinhos sempre, não. Não? Não. Nas colônias não se vê gente de osso andando. Não, isso a gente usa mais quando vamos a lugares mais densos. Ah. Quando nós adensamos as situações a campos vibracionais mais densos, fazemos aquela forma, muitas vezes, de caveira, para trabalhar, para fazer o que é empenhado lá. Há cemitérios aqui, planos vibracionais de cemitérios aqui, pois há muitos magos negros, há muitos espíritos trevosos ou ignorantes, como os nossos mestres gostam de falar, que estão ali para roubar ectoplasma, que estão ali para fazer série de coisas contra os amigos que estão também ali presos nas ilusões deles. Tem muito espírito ficar preso no corpo. Quando eu digo no corpo, é perto do corpo que desencarnou, no corpo que está em putrefação, o corpo que está ali se decompõe, o espírito fica ali preso, o espírito fica preso no cemitério. Então nós estamos ajudando esses espíritos. Quando é assim, muitas vezes precisamos ficar nessa forma de caveira. Quando vamos dentro do lugar de umbral, fazer algum serviço, precisamos ficar com essa forma de lá, preciso, vou numa cidade, todo mundo lá é uma caveirona hoje. Eu vou na minha forma, agora estou aqui conversando com você, agora não estou na minha forma de caveira, estou na minha forma humana. É que eu tenho essa voz meio arroquidada mesmo, mas com essa voz, ó, mas eu estou na minha forma humana para falar com você, não estou na minha forma de caveira, não é sempre. Muitas vezes eu me manifesto nesse moço e gosto de usar a forma humana. Até pelo trabalho que nós desempenhamos, não preciso ficar em outra forma. Posso ficar nessa forma. Não é por Mário, por exemplo, Mário, por exemplo, por nada. Porque... Mas chegando lá, o senhor deu o nome dessa vida, dessa vida passada. É, cuja, cuja forma... Cuja forma que eu estou. Isso. O senhor deu aquele nome lá. Isso. Aí você fala, ah, eu sou fulano de eu tal. Eu sou fulano de tal. Mas tu não fala, eu sou o Tatá Caveira. Não, não, não precisa. Mas também não tem vergonha disso. Não, né? Eu precisa falar, eu sou o Tatá. Sim, raramente o pessoal tá lá vai saber que é Tatá Caveira. É uma coisa mais comum para vocês saberem aqui do que em muitas cidades. Há muitas cidades, se eu chegar lá, eu sou o Tatá Caveira, pô, meu carro, eu sou louco. Não é tão comum, porque as pessoas que vivem na cidade, vivem muito ligadas à cidade, eles não ficam tão ligados no que está acontecendo na Terra. E se a pessoa desencarnou tanto tempo, se a pessoa não está ligada a um cunho religioso, que sabe que é o Tatá Caveira, é a mesma coisa que eu chegar na terra de vocês, o moço chegar lá e falar, chegar na recepção de qualquer prédio, de qualquer escola, falar que é o seu Tatá Caveira, a pessoa vai falar, que porra é essa? Não. Eu dou meu nome. Entendi. Dou meu nome. Falo com o povo comum. Eu vim conversar com meus amigos. Daí fui eu. A Ivra também. A Ivra não deu o nome de Ivra, ela dá o nome de dela. Bruxa, né? E daí a gente tá lá com qualquer pessoa comum. Imagina vocês indo até uma escola conversando. Tem tudo no plano extrafísico. Tem. Nas cidades astrais tem tudo. Tem recepcionista. Tem tudo que precisa. Claro. Não, a pessoa está ali, por que uma pessoa vai trabalhar de recepcionista? Porque ela está ajudando um movimento e está fazendo bem para ela e ela está aprendendo. Né? Ela está aprendendo no secretariado, coisa que ela vai às vezes utilizar na vida dela quando ela retornar. É. Isso tudo evolui a pessoa. Nossa. Só que às vezes vocês desmerecem, achando que no mundo espiritual a pessoa vive só para... Não, a pessoa vive normal, que nem vive aqui. É. Porque ali a pessoa está ajudando num centro de estudo, a professores que estão mostrando, a psicólogos, a todos, que já está vendo a coisa de um outro âmbito. E depende de determinada aula que vai ter para aqueles espíritos, vai um professor diferente observar tudo aquilo e utilizar aquilo de estudo, mostrando tudo que se precisa, quando a gente está falando na questão do diálogo. E muitos deles, às vezes, vêm em suas, digamos, excursões e assistem aqui também. Alguns grupos de alunos, de repente, quando se abre com alguns professores, a pedido de alguns professores, em vez de eles só assistirem no vídeo, eles vêm ao vivo observar e estudar ali na hora que você está gravando o diálogo. Ah, sério? Muito. Então eles vêm, param, observam tudo aquilo, aí o professor fica mostrando, fica guiando o aluno, mostrando o que está acontecendo, mentalmente, aí todo mundo vai aprendendo. Nossa. E nesse dia que vocês foram lá, com quem vocês falaram? No dia que a gente foi lá, eu conversei com o Alfredo, seu mentor Alfredo, com o Caputo e com o François. Certo. E com mais outro. Tipo aí, num mini auditório. Numa sala de reunião. Tinha uma mesa no meio. Tinha uma mesa no meio. Claro. E aí, por lá vocês ficaram conversando. Ah, por hora. O senhor falou assim, chegou o momento, meu médico está preparado, é isso? Isso. Ou mais vai ficar daqui um ano, mais isso? Agora, ao momento que precisava, que eu preciso da terra, ele já pode, isso vai lá na terra, vai demorar um pouco, um espaço de tempo lá dele, mas aqui já está tudo certo, então vamos alinhar para que isso aconteça. Ha, claro. Daí tudo foi se desenrolar aqui para que isso acontecesse. Meu Deus. Isso é praticamente com todos. Com todos, né? Todos. Quando não vai o guia até lá. Do médico. Mas do guia, do médico, conversar com eles, ou a pedido, ou outros tipos de pedido que é muito comum acontecer. Às vezes não vai lá direto a eles, mas vai direto a outros, e a pedidos de outros mais relacionados, como Tiriri, como outros, também vai acontecendo. Quando... Eles também não estão procurando, porque eles têm as equipes que procuram e falam, ó, esse é interessante estudar. Olheiro. Claro. Homem da cartola. Isso, ó, ali é interessante. Aí vem, eles analisam primeiramente e depois faz todo o caminho na sua terra para você chegar até a pessoa. Nossa. Todo um trabalho muito, com muita disciplina e inteligência para que você desenvolva o seu trabalho. Se a gente fizer assim, propor, quem sabe, o diálogo 700, não sei se a mediunidade do seu aparelho permite, mas que o próprio seu Tiriri venha falar sobre os bastidores do diálogo. Pergunta pra ele se é possível. Sim, é possível. Por mim tá ótimo. O senhor permitiria? Eu não tenho que permitir nada. Ele, se ele decidir vir, ele vem. O moço tá de prontidão. A coisa funciona. Explica duas coisas primeiro. Quem é o seu Tiriri pro senhor? E depois, como que o seu médium consegue incorporar tanto espírito? Tiriri pra mim é como um irmão. Alguém que eu tenho um grande apreço, apesar de entender que não existe um Tiriri na Terra. Existem vários espíritos que trabalham com aquele nome, que é um símbolo, né? O nosso nome, nada faz um nome cabalístico para determinado serviço. Mas esse que trabalha com você, que é seu amigo espiritual, para mim é como um irmão, que já tivemos várias encarnações lado a lado. E ele já me ajudou em algumas encarnações de formas muito profundas, de formas que eu precisei muito, que eu tenho um valor na minha alma muito grandiosa por isso. Tudo que esse homem pedir para mim e tiver ao meu alcance, eu farei. Meu Deus. Sempre. Uau. E agora o corpo do médium. Isso não é algo do médium. A mediunidade, as faculdades mediúnicas, é muito específica em cada um. Uhum. Quanto mais se amplia as suas faculdades mediúnicas, mais se estuda, ela vai se ampliando. E um propósito. Um propósito. É. Mas muitos médicos podem ter essa capacidade, só que eles ficam ligados a outras crenças, se recriminando e acreditando que só pode fazer aquilo. É. Que ali, às vezes, eles aprenderam. Sim. E não tentam exercer outras coisas. Claro. Mas dentro do propósito que nós temos com ele, ele consegue essa habilidade de incorporar. Porque é mais uma pessoa se manifestando. É, se na mesa espírita o médium pode incorporar no espaço de um ano 20 obsessores, por que que não pode aqui incorporar os espíritos que já conquistaram a si próprios para o bem e para a luz? Exatamente, o processo é o mesmo. Quem incorpora 20 obsessores, 50 obsessores, incorpora 50 dos espíritos que querem trazer uma mensagem boa. Não que ele está fazendo isso, não que ele está fazendo 50 espíritos. Mas que ele pode, porque é um mecanismo mediúnico mesmo. Dentro do favor do propósito. Claro. E eu percebi nele que ele tem muito pouco disposição de ficar incorporando para os outros. É só realmente, em último caso... Isso. Só para o que é necessário. Vocês ensinaram isso para ele? Exatamente, foi eu um dos que mais ensinei isso para ele. Senhor, né? Isso, não é uma coisa gratuita. Passa isso para as pessoas, vamos ver. Eu ensinei para esse moço desde que ele me conheceu. E ele despertou, pois já me conheci de muitas vezes. Mas quando ele despertou para saber que eu existia, né? Nessa vida ele entender que eu já existia, eu fui sempre passando para ele de uma forma que ele nunca foi ligado a nenhuma religião. Uhum. E eu sempre me apresentei como tatá, poderia me apresentar até com outro nome, mas essa foi uma opção minha. Sim. Até para, na função do trabalho que veríamos ter depois, uhum, eu queria utilizar essa função e ter esse entendimento que tudo é único e todos nós trabalhamos aqui desse lado de uma forma única. Uhum. Vocês dividem aí, mas aqui nós trabalhamos juntos, todos nós. Eu fui ensinando para ele que nunca é ele que vai decidir. Não é ele que decide, pois ele precisa respeitar. Pois nós temos diversos trabalhos e nunca estamos à disposição dele ou de quem está sofrendo. Nossa. Estamos à disposição do trabalho. Se eu chegar e falar, eu quero falar com uma pessoa, eu quero dar, no caso com ele, eu estou ministro do curso para a evolução das pessoas, de espiritualidade, para as pessoas aprender. Vou querer passar alguma coisa para as pessoas, sou eu, vem e peço. Eu peço se ele pode. Uhum. E ao mesmo tempo ensinei, pode, você pode me ajudar, eu posso falar. Ele fala assim, se não. Porque ele pode ver o senhor e ouvir. Pode. Isso é uma faculdade que ele desenvolveu em outras vidas. E isso, que ele traz de outras vidas e vai. E o exército ele exerce. Uhum. Aí ele opta sim ou não. É a mesma coisa, não adianta ele, seu tatá, vou chamar você. Eu não vou, se eu não for, não vou. Ele vai ficar lá sozinho. Não vai vir ninguém. Porque não é, espírito não é pra ficar vendo as pessoas toda hora, espírito não é pra ficar ao deleite das pessoas vindo aí. Ah, não estamos fazendo nada, vamos chamar aqui o seu tatá. Estão com as dúvidas da vida, aí chama os espíritos pra falar. Não, a gente tem trabalho. A gente não é escravo de ninguém. É. Quando é num trabalho mediúnico, quando é num trabalho pra, seja no centro religioso, seja qualquer estrutura de trabalho pra evolução, sim. Agora você tá na sua cama, numa roda, não estamos fazendo nada aqui, vamos. Tá por aí, vou chamar ele. Não, não é isso. Isso vocês não admitem? Não, de forma alguma. Porque é dizer que vocês são desocupados. Exatamente. E nós nem estamos lá. Nós estamos fazendo tanta coisa, não é assim que funciona a hora que você quer, para qualquer coisa. Para ficar perguntando para mim se quer aquilo ou se não quer aquilo. Nossa. Isso não funciona. E as pessoas confundem muito isso. Pois vem nos espíritos, em algumas formas que elas entendem por aí, que o espírito pode trazer alguma informação, tirar alguma dúvida. E daí começa a tirar dúvida de todo dia. Aí vem no médium uma possibilidade de tirar... Central de dúvidas, uma central de dúvidas, você tá, central de dúvidas, você tá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu admito, eu faço, eu aconteço. Quero saber se você é responsável por tudo. Oh. Se for uma coisa para te ajudar, vou vir. Nossa. Então, não, claro. Muito seriedade e respeito, sempre. E não é porque, às vezes, numa rodinha conveniente, o senhor tá do lado... Que ele tem que me chamar. É, e o que o senhor concorda de adentrar aquela vibração daquela conversa. Não, exatamente. Ah, exatamente. Às vezes eu estou passando, estou fazendo alguma coisa específica ali naquele momento. Ele me observa, ele sente, mas... Ele olha, eu olho para ele e falo, estou aqui, mas... Nem fala que eu estou aqui. Muitas então, vezes eu falo, nem fala. Quem sentiu o que eu me senti, tá? Finge que eu não estou. Nem precisa me olhar. Finge que eu não estou por aqui, que eu não... Quero nada com você, eu estou olhando aqui o ambiente, porque eu estou fazendo alguma coisa. E ele age normal. Conta pra gente essa história. Que o senhor já incorporou na casa dos outros. O senhor mesmo dizia, vai na casa do fulano. E ele ia. Sim. Vai na casa do fulano. E ele ia. E ele dizia assim, eu não faço ideia o que eu vou fazer lá. O senhor tá falando pra mim, eu vou. E dizia a pessoa, né? Que ou a pessoa que procurava, ou por alguma razão... Ela abria esse espaço. Sim, sim. Às vezes alguma pessoa, quando ele tinha um outro trabalho, antes desse trabalho que nós exercemos com ele hoje, quando ele tinha um outro trabalho conosco, isso eu sempre pedi, ele sempre esteve de pronto, sempre falou, tudo bem, eu faço esse trabalho com você. É. Mas eu não quero, na época ele acreditava que ele não queria nenhuma responsabilidade, não queria abrir, ser mais sacerdote de Umbanda nem nada. Mas às vezes a pessoa precisava de alguma coisa. Nunca foi, nunca teve esse desejo. Nunca quando viu o senhor como um espírito ligado a um bando, já falou pro senhor, não me leva. Não me leva para isso, porque eu não nada quero. Contra, nada contra. Não nada. Quero a responsabilidade, porque ele entende que é muita responsabilidade. Isso, ele entende essa grande entende? Responsabilidade. E ele não tem afinidade. Então hoje ele tem uma outra visão. Nisso eu ajudei muito ele a estudar outras coisas. Pois é. Ter outras visões do universo, de aprendizado. Sobre espiritualidade. Fala um livro aí que o senhor receitou para ele. Que eu nem conhecia, o senhor falou o nome. Eu comecei a introduzir ele com a Helena Blavatsky. Ah lá. Eu falei para ele procurar aquela autora. E ele nem conhecia o nome. Ele nem sabia quem era. Depois ele foi vendo outros e outros e eu, junto com o Cris, com outros guias que ele tem, sempre dando alguma informação. Olha, sempre trazendo alguma coisa. Daí... Às vezes alguém estava mal, às vezes alguém pedia, aí às vezes ele nem conhecia a pessoa, mas vinha por intermédio de alguém e ele me perguntava. A primeira coisa que ele falava, vou falar com o seu tatá, depois eu dou a resposta. Aí ele me perguntava, falava, não, filho, vai lá. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia como era a cara da pessoa, o que ele ia encontrar, como que era a casa da pessoa, onde a pessoa morava. Ele pegava as coisas, íamos lá, fazer o que precisava fazer. Às vezes fazer uma limpeza, às vezes fazer ajudar de alguma forma. Uhum. E fazíamos. Até usamos esse trabalho quando esse trabalho era necessário. Lógico. Hoje ele não é mais necessário. Não. Trabalhamos de uma outra forma. Mas aí provou que espírito não se manifesta só dentro do centro espírita, não, nem só dentro do terreiro, e nem por isso deve virar festa. Nem por isso deve virar festa de forma alguma. Entendo? Muitos sacerdotes se colocaram, sacerdotes de outras religiões, nas quais eu também ajudo o trabalho, porque eu trabalho onde eu preciso trabalhar, e às vezes o sacerdote tem uma postura de falar para a pessoa não receber o Espírito na casa. Ele até entende que o Espírito pode ir em qualquer lugar, mas eu compreendo e respeito a postura desses amigos, até para não virar essa festa, porque o médico, quando está se desenvolvendo, às vezes começa a fazer festa, qualquer coisa, ele quer receber um Espírito. E às vezes ele não tem uma maturidade de desenvolver isso de uma forma sozinho, de fazer isso sozinho. Ou de lembrar que o Espírito é um ser humano. Isso, e que não é assim que funciona. Aí, só que entenda uma coisa, o Espírito só não desce. Se a gente pensar que tanto os estudos do Espiritismo, a Umbanda, tudo começou em casa. Oh, realmente. Quando era necessário, tudo começou nessa casa. Isso começou lá. Não é que eu estou aqui levantando uma bandeira para os médios não ouvirem os seus sacerdotes, a quem eles estão quando está ligado a uma religião, e falar para eles, olha, já que o senhor está lá falou que pode ir em casa, o outro médio lá foi. Não, isso é uma coisa que eu tinha com ele. Pois eu entendia na maturidade dele. O senhor não deixava cobrar? Não, ele não cobrava. Desse não, não. Ele já não cobrava. Ele não cobrava. Não era da índole dele. Ele não achava isso. Mas e se ele cobrasse? O senhor deixava? Ele cobrasse tanto dele, né? Era o quê? Era daí a questão dele. Mas ele sempre entendeu que aquele trabalho não era dele. Uhum. Era o meu. Então ele exercia as terapias dele, as outras coisas dele. Ele fazia lá. Quando o senhor diz a questão dele, o senhor não condena quem cobra? Não, cada um faz o que quer, meu filho. Cada um faz o que quer. Essa pessoa acredita que ela tem que cobrar, cobra. Cada um faz o que quer, como hoje. Hoje, no trabalho que atuamos, na forma que atuamos, os cursos que nós administramos pela mediunidade dele, no espaço dele, é cobrado. Pois é uma curso, outra coisa. Curso é uma outra coisa. Mas o que o senhor acha das pessoas que têm terreiro, mas escondido do Pai de Santo cobra atendimento em casa? Escondido dela mesma. Ela está gritando na ilusão dela. O problema é dela. Se ela acha certo, ela faz o que ela quiser. Mas as pessoas às vezes estão numa mesquinha tão grande, né, filho? Ela está ali cobrando, ela está fazendo aquilo. Mas ela está numa mesquinha porque ela está fazendo tudo escondido. Se ela fosse ter coragem mesmo, ter peito, fosse uma pessoa íntegra consigo, ela falava pro dirigente dela e falava, ó, eu vou sair daqui, eu vou comprar, porque eu acredito, eu quero ganhar meu dinheiro e vou fazer. Falava com os guias dela, se ela vê os guias dela, se ela não vê os guias dela, ela bate no peito e fala, eu vou fazer isso. Eu não condeno nada, porque não existe certo e errado, a pessoa faz o que ela quiser. Cada um tem o seu, cada um faz o que quer. É que aqui, quando a gente fala de Brasil, essa questão de cobrar, eu visto muito com... Nos Estados Unidos é tranquilo. Estados Unidos e Europa, isso é tudo muito comum. O médio na Europa é visto como um trabalho como qualquer outro. Olha. Se você estudar um pouco e ver a mediunidade em Londres, na Inglaterra, é vista como qualquer trabalho nos Estados Unidos. Nossa. Tem médio. Na Europa, tem, para ser médio, você precisa até ter carteirinha. É. Então não é uma coisa. Nossa. Só que aqui as pessoas misturam muitas coisas e vê tudo como muito feio. A minha pessoa faz o que eu já, às vezes ela necessita cobrar também, se ela vive só daqui, fazer o quê? No Espiritismo se diz que o problema de cobrar é que a pessoa acaba pensando mais no dinheiro do que na vida. E daí um espírito que não está ali para isso, para criar necessidade nos outros, ou para estar em todo lugar, fica mais... Ele dá uma afastada, daí vem um outro espírito que fica assessorando ele ali. Acontece muito isso? Isso não acontece nem como cobrar. Se a pessoa ela tem uma integridade dentro dela, e ela está a favor, ela está ligada com o espírito, mesmo que ela cobre, mas ela está nessa predisposição de deixar, às vezes, muitas vezes, o espírito direcionar e falar, eu não vou, nem me chama, eu vou. Mas se ela está afinizada, e ela está pensando só para ganhar, é lógico que ela não vai estar mais no campo vibracional daquele espírito que está para o trabalho da luz. Aham. Ela vai estar em outro campo vibracional. Uhum. Mas será que a pessoa... Aí vem comigo pensar, vamos pensar, vamos refletir. Será que aquela pessoa que também está lá, trabalhando de graça, fazendo todo o seu trabalho, mas está lá porque ela se sente, porque ela entendeu na cabeça dela que ela está ali pagando os karmas dela, que ela está no centro de evolução dela, que ela precisa daquilo por causa que é mediunidade para a vida dela e para frente. Como muitas pessoas acreditam que se ela não trabalhar a sua mediunidade, a vida dela está fechada, os campos materiais, profissionais dela estão fechados. Ela não está cobrando, mas ela está fazendo por uma grande barganha, ela não está numa verdade. Será que ela também está vibrando só com os espíritos bons? De luz. Será que ela está tão no bem aquilo que ela quer mesmo? Será que é tão condenado aquele outro que às vezes está cobrando, mas está fazendo, fala, não, isso eu não faço, isso eu faço? Ou aquele outro que está lá, mas não está inteiro. Está lá dando passo, mas está pensando que queria estar no cinema. Está lá fazendo não sei o que, está lá na corrente, mas queria estar pensando que queria estar viajando. Ou está com raiva do dirigente, está com raiva de todo mundo, e está emanando uma vibração de ódio tão grande na hora que o povo sai mais torto do que entrou. O que será que essas pessoas... É tudo vibração. As pessoas julgam muito, mas esquece de observar a vibração. A questão não é cobrar ou não cobrar. É como que a pessoa está inteira naquele trabalho. O senhor percebe mesmo, às vezes, ou centro espírita, ou terreiro de Umbanda, alguém sair mais torto do que entrou? Ah, começa, em vez de entrevistar os espíritos, começa a entrevistar os consulentes. Tem gente que, não estou dizendo que é todos, não estou dizendo esses lugares, mas isso acontece. Se você conversa lá com as pessoas, você sempre acha uma outra que sai, isso a gente vê. Às vezes a pessoa sai, chega, mas ela sai com um peso nas costas grandioso. Sai com um tontum, um sono descansado. Daí o povo ainda fala, não, é muita luz, que porra de luz é essa que te deixou mais cansado do que você veio? Luz te deixa pleno, bem, um coração leve. E, mas isso não é culpa da religião, isso não é culpa, mas isso é como está ali, a pessoa não está inteira. Às vezes o médium não está inteiro, ele está emanado, o médium não está prestando atenção, e nem, coitado, às vezes o dirigente está guiando tanta gente, ele não está vendo. Como as pessoas estão ali. Que e às vezes isso é para os médiuns refletirem como eles estão levando o trabalho deles. Valeu. Pois isso é sério. Pois a partir do momento que você está fazendo um trabalho desse com todo um campo bioenergético, se você, ou você está inteiro, está feliz de estar ali, e na hora você se desliga dos seus problemas, se desliga de tudo isso, e está ali inteiro ajudando o outro, ou nem vai. Porque se for para cagar na cabeça do outro... Claro. Uau. Ah, foi uma satisfação enorme falar com você. A minha também. Sempre é, meu filho. Quando o senhor diz sempre é... eu tenho a impressão que o senhor já trouxe do seu conhecimento no diálogo com os espíritos através de outro médium. Sim. Não vou falar qual. Não precisa falar qual. Mas pode-se dizer se era homem ou mulher? Mulher. Então já tá bom. Eu agradeço muito e pedi ao senhor a sua mensagem final para o dia de hoje. Meus amigos, eu agradeço muito você ter me dado a oportunidade de vir aqui de novo, poder falar com você, poder trazer as minhas informações, poder me expressar da minha forma, nessas conversas que nós temos, mais uma conversa do que qualquer coisa. Sempre franco e sincero. Eu quero que as pessoas comecem a despertar dentro delas uma nova visão de vida. Sentir dentro delas esse Deus que existe, essa grande força divina que se manifesta no todo. E que entenda que cada uma delas é tudo isso. Cada uma é responsável por si. Fazendo disso, sentindo isso, começa a ser uma alquimia da alma. Uma transmutação interior que transforma você do seu estado mais bruto para despertar para o seu estado de ouro, um estado de iluminação e de alta consciência do ser. Uau! Antes do senhor ir embora, vamos fazer um estudo. Lá vem você. Lá vem você. Não posso te dar muita moral, você já vai querendo ali. Né? Não, mas veja que esse estudo é muito bom. Que me veio à cabeça agora. É. A gente. O senhor Tiriri está por aqui. Sim. Pedi a ele de passar uma mensagem através do senhor. Certo. É, depois que ele terminar, vou perguntar ao senhor como que ele fez isso. se ele passou para o senhor no mundo espiritual e o senhor passou para a cabeça do médium, se ele passou direto para a cabeça do médium, depois o senhor me diz, tá? Peça a ele, por gentileza, para passar uma mensagem sobre a importância que existam esses estudos que faz o diálogo com os espíritos para a alma das pessoas, para o espírito, para a consciência de todos, não só que estão envolvidos nele, mas os que dele fazem uso para o autoconhecimento. A importância desse estudo é rica e grandiosa para que cada vez mais se desmistifique os espíritos e ajude a tirar os preconceitos do campo espiritual, de suas diversas formas, de diversos espíritos, entendendo que tudo ali é a favor de um bem. Tudo ali tem uma mensagem de luz e de um propósito maior. Ele me passa e eu passo para o médico. E como é que ele passa para o senhor? Ele fala, mexe a boca? Ele fala, mexe a boca. Às vezes a gente se comunica por telepatia, a gente fala. Fala que nem vocês. Sim, mas aqui agora não. Ele mexeu a boca. Ele mexeu a boca, falou, eu ouvi, falei. Certo. E a gente pode, no campo astral, perceber uma diferença na voz dele para a sua, igual aqui na Terra. Pode, pode. Mesma pode, coisa. Pode, é um outro tipo de voz. Não é porque o senhor está na falange do tatá, todos os tatás falam igual. Não, não, não. Na falange do tiriri, todos os tiriris não, falam igual. Isso é de pessoa para pessoa. Claro. Isso é de pessoa para pessoa. E se eu encontrar dois tiriri, agora no caso vestimenta, os dois vão estar vestidos com o mesmo uniforme da falange, ou cada um pode ter um... Pode ter suas diferenciações, ter alguns aspectos iguais. Alguns aspectos vão ter muito parecido, mas algumas coisas são diferentes. Ah. Não é em todo. E o senhor Tata Caveira, como o senhor identifica um que o senhor nunca encontrou na vida e sabe que ele é da falange do tiriri? O que o senhor vê nele? Um tiriri? São alguns símbolos que tem, que ele utiliza nas suas vestes, símbolos específicos deles, do campo deles, que eu já sei que são dos tiriris. Aí eu observo isso. Ah, então para entrar na falange do tatá, o senhor tem que estudar o símbolo de todas as falanges. Realmente. É isso? Nós estudamos muito, nós passamos muito tempo estudando, meu filho. Nossa. São muitos anos e anos de estudo, até poder se manifestar, até poder chegar aqui. Não é um estudo... Ah, morri, fui mal. E muitas histórias dizem, né? Fui mal e de repente agora sou o caveirado. Vou levar todo mundo. Não, não. É muito estudo, um estudo contínuo e continuando sempre estudando. Olha, que assim seja. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo convosco. Muito obrigado a você. Um grande abraço. Salve sua luz, salve sua força e todo o seu poder interior. Que assim seja. E aí? Ah, senhor Maicon Pitas? Eu. No final, eu gosto às vezes de falar um pouco com o médium. Obrigado, então. Tá. Só um minuto. Como é que você está se sentindo? Bem sensível. Toda vez que eu acabo transmedindo, aquela sensibilidade extrema, como se eu estivesse sentindo todo um ambiente aqui. E ele estivesse muito perceptível, como tudo estivesse muito alto. Como se o volume de tudo estava muito alto, até do tom, das cores, de tudo. Como se tudo tivesse um tom muito alto, muito nítido, muito alto. Algumas pessoas, quando voltam do transe mediúnico, elas passam a impressão de que... como se estivesse acordando. Uhum. É o seu caso? Eu não sei se é bem... Eu não acordo mais tranquilo, não acordo tão perturbado, não. Eu falo sempre que eu acordo mais tranquilo. Até porque eu acordo e depois de um tempinho eu abro o olho. E acordo tão menos sensível do que eu estou agora. Uhum. Agora eu acordo muito sensível. Muito sensível a tudo, assim. todas as percepções extrasensoriais, as percepções físicas aqui, acordam mais sensíveis. Aí vai baixar, eu vou me retornar assim. Voltar. Graças a Deus. Então, muito obrigado novamente por essa oportunidade de estudo através. Todo esse trabalho, admiro muito o seu trabalho, não canso de falar isso, porque sou fã há muitos anos. E obrigado a você por a gente poder fazer isso junto. Graças a Deus. Foi realmente muito rico, novamente. Como é que chama aqui o seu espaço de novo? Espaço Filhos da Libertação. Legal. Espaço holístico espiritualista. Quem definiu esse nome aí? Sou Totá. Ele que veio com esse nome. Um dia a gente, quando ele pediu para eu abrir o espaço, né, a ideia foi dele, de tudo que ele queria trazer de centro de estudo espiritual, de tratamento. Aí eu perguntei para ele, você tem um nome? Aí ele falou, tenho. Vai ser Filhos da Libertação. Espaço Filhos da Libertação, holístico e espiritualista. Eu percebo muita gente dizendo assim, a minha casa é o meu Exu que manda. Por mais que tenha preto velho lá, daí os velhos na Umbanda, os mais antigos da Umbanda, dizem assim, não. Casa de Umbanda ou é dirigida por caboclo ou é dirigido por preto velho. Okay? Um dos dois é o guia-chefe. E estudando consigo, com seus guias, eu percebi que, além de ser Exu, ele também pode ser o teu mentor. Sim, sim. Espiritual. É, ele sempre falou isso. Né? É? Sim, sim. Eu sempre senti isso. Eu sempre senti ele muito próximo de mim. Até quando eu conheci ele, nem tinha essa situação, mas eu e o Tatá temos uma ligação muito forte, uma coisa que vai muito mais além, uma coisa de alma, de vida. Eu tenho por ele um amor grandioso, um amor que vai de uma forma que me emociona muito sempre. Toda vez que eu toco nisso, eu fico emocionado. E tudo que eu aprendi com eles é que não tem muito essa pré-definição, né? A gente que define muito também o Exu, o mentor. O Exu pode ser assim, mentor, por que não? E dentro disso, o Tatá é o meu mentor. Acho que todos eles são, de alguma forma, todos são os meus guias, meus mentores. Eu amo todos. O Tatá é mais forte. Eu não vou falar que eu amo todos iguais porque eu vou estar mentindo. O Tatá é muito mais forte. A ligação que eu tenho com o Tatá é muito forte. E eles, eu não vejo só um que comanda. Porque eu vejo, eu sempre percebo neles aqueles que estão mais inteirados como que funciona o espaço, como que funciona o centro de estudo. Todos, eu vejo eles sempre todos iguais. Mas seria o Tatá um que fica com uma cabeça à frente, talvez, para claro. Definir isso. Mas todos, tanto Joaquim, Pai Joaquim, a Évora, e os outros, o Cris, os outros, o Lau, todo mundo muito próximo ali, coordenando tudo que a gente pode vir fazer, que vai trazer de estudo e tudo mais. Então, às vezes uma pessoa diz assim, é o meu Exu que comanda tudo. Às vezes... o Exu, dentro da vibração, da proposta do trabalho dele e ocupação no mundo astral, um tempo parcial às vezes, mas sim. Ele também é um mentor e teve muitas outras vidas. Isso, isso. E pode ser. Porque às vezes as pessoas fecham muito o que é um Exu, né? Não sei, cada um dentro da sua religião, cada um dentro da sua crença. Tem direito. Né? Mas eu não vejo os Exus, os guardiões, como seres que estão tão fechados na espiritualidade. Até pelas minhas meus desdobramentos, meus estudos, coisas que eu vejo do outro lado da vida, quando eu retorno, percebo que os guardiões têm sim uma grandiosidade e rico conhecimento de muitos âmbitos. E às vezes a gente percebe que tem ali um grande sábio naquela roupagem, trazendo muita informação que a gente nem imagina. Olha, e a gente às vezes coloca eles, não, o Exu é lado mais esquerdo, lado mais trevoso, lado que trabalha com não sei o quê. E às vezes a gente não está indo no conhecimento profundo que ele pode dar. E estamos fechando. Porque quando a gente está falando de plano espiritual, ele pode vir com qualquer roupagem. Nossa. Ele pode vir com uma energia, uma vibração de Exu que é mais terrena. Mas ele pode sair ali e vir como mentor, uma outra vibração que você fica, mas acreditando que é uma outra coisa. E tudo a mesma pessoa. como nós mesmos. Tem dia que a gente está mais terreiro, tem dia que a gente está mais... A gente quer ouvir um tipo de música, tem dia que a gente quer ouvir outro. Tem dia que a gente quer ler um livro, tem dia que a gente quer ler outro tipo. Nós não somos um só, nós somos vários numa vida. E todos esses vários têm os seus valores e os seus jeitos. Cada hora a gente está num campo vibracional na vida. E é como se dissesse, às vezes a gente pode visitar os nossos queridos irmãos que vivem nas favelas e aqueles que vivem nos bairros mais ricos, sabendo que são todos irmãos. Todos irmãos e todos iguais. Né? Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, seja. Louvado seja. E ele está muito apegado, às vezes, ao amigo dele. E daí... Nisso ele começa a sofrer quando a pessoa está sofrendo ali na vida. E ele passa o seu campo emocional e ele também fica naquele problema. Aí a gente vem e fala, oh, sai disso. Sai dessa, abre o teu olho. Não nessas palavras, lógico. Mas não é dia, vai se fazer. Não é por aí. Porque no F, vocês têm as suas escolhas. E vocês vão direcionando isso. E isso vai levando vocês para o melhor que vocês podem ser. Amém. Cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. A importância desse estudo é rica e grandiosa para que cada vez mais se desmistifique os espíritos e ajude a tirar os preconceitos do campo espiritual, de suas diversas formas, de diversos espíritos, entendendo que tudo ali é a favor de um bem. Tudo ali tem uma mensagem de luz e de um propósito maior.